Boa noite, minha amiga mestra, meu amigo mestre. Bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast dos Algozes Jogadores, o Fate Masters. Esse é um programa que você pediu, é um tema muito quente e vai por mim. Vocês vão querer ouvir até o fim. Eu sou o Velho Lite, Rafael Meire, e conto hoje com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou o Mr. Mickey e hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo quer saber. A gente vai, inclusive, vai falar não apenas... A gente vai falar em Fate, mas não apenas sobre Fate nisso, que é a parte de adaptações de cenários, de outros jogos, enfim, adaptações. Caros espectadores, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Fate Masters. Eu sou Luiz Cavaleiro Cicerone e vamos hoje guiá-los pelos mais pantanosos terrenos imagináveis dentro do mundo do RPG, que é a adaptação de cenários, de mídias, de outras mídias de entretenimento para o RPG. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, bom qualquer coisa. É isso, vamos falar de um assunto que eu não posso dizer que eu entendo muita coisa, sabe? Eu adoro fazer adaptações, nunca consigo ser bem sucedida, mas a gente tá sempre tentando. Esse é o espírito, né? É, mas a gente vai falar também de maneira geral que, assim, é ser bem sucedido você vai definir como. É esse que é uma parte importante da história, né? Sim, sim. E até mesmo vamos falar sobre tipos de adaptação, que nem sempre a adaptação, a tradução é o melhor caminho. Então, gente, vamos começar aqui com o tema aqui. Recentemente, só para contextualizar um pouquinho, o mundo do RPG foi, como posso dizer, bombardeado com duas notícias. Primeiro, um velho queridinho da comunidade de RPG como um todo estava tendo a sua primeira versão para RPG, quase anime, dependendo do seu ponto de vista, que é muito amado e todo mundo adorou e adora adaptar ele. Estamos falando de Avatar, o último The Last Airbender. Avatar Nickelodeon, não Avatar Smurfs, Dança com o Lobo com Smurfs. É, e o segundo, e isso veio pelo pessoal da Magpie, estão falando de gente boa aí. E o segundo foi Príncipe Dragão, que está na Netflix. Esse está vindo pelo pessoal da Cortex. Então, basicamente, e é aquela história toda, né? O Fate não é um completo ignorante e um completo incompleto desconhecido em adaptações. Nós tivemos Atomic Robots, que nós já resenhamos. Nós temos o Dresden Files, que é um velho parceiro do Fate, desde o Fate 3. E outras coisinhas aqui e acolá que são parecidas e são até adaptação de, até tem um mundo de aventura que é adaptação de um quadrinho obscuro, mas ele tá lá. On the wall. Sim. E não é só isso, gente. Adaptação é um treco tão importante no mundo do RPG que vamos lá, né? Vamos pensar um pouco. A gente tem pelo menos aí na história, a gente tem que pensar, por exemplo, que Star Wars é um fato conhecido, que a franquia de Star Wars sobreviveu por muito tempo baseado no Star Wars da Egg. Literalmente. A gente tem Senhor dos Anéis, que teve desde lá do Middle-earth Roleplaying até o One Ring. A gente teve The Expanse, Carnival Row, que é uma outra série Netflix que recebeu uma adaptação pra Cypher. Adaptações é uma coisa tão comum que, não só na comunidade Fate, mas em qualquer comunidade que você for de RPG, se você fizer um filtro, tiver a paixão de construir uma inteligência artificial que fale, ah não, vamos investigar qual é a pergunta fundamental do RPG, ela vai ser basicamente a seguinte: como eu jogo X no Y? X sendo cenário, Y sendo sistema. É, nós aqui brasileiros ainda temos mais que adaptar para nós, é uma questão cultural. O brasileiro tem o hábito de pegar uma mídia cultural, lê-la, relê-la, então transpô-la para outra, e isso foi até um movimento cultural nisso, século XX, parte do modernismo brasileiro. Então, sim, é uma questão que, se, principalmente nos grupos da gringa também, mas se você chegar em qualquer grupo no Brasil, que sistema, ou como é que eu adapto isso para aquilo, ou qual é o melhor sistema para adaptar isso? RPG e adaptação é realmente falar... Não tem como você jogar em RPG se você for muito, muito honesto consigo mesmo. Não tem como você narrar sem você pegar aquela inspiraçãozinha dali, aquela coisinha dali, e você acaba fazendo uma adaptação. Inclusive, assim, todo mundo sabe, né? Nossa, novidade aqui. É, a Maína gosta muito de Mundo nas Trevas, né? A Palomita, ela joga isso e narra isso e fala isso o tempo todo. A melhor adaptação que eu já vi de Mundo das Trevas para qualquer outro sistema é de Fate. E é o do Mago, que não é exatamente novo Mundo das Trevas, mas é a adaptação de Mago para Fate é maravilhosa. É uma adaptação entre sistemas que é a única que eu já vi que funciona de verdade. Vamos também lembrar uma coisinha aqui. Tá no histórico de muita gente que... Dragão Brasil, se lembra da revista? Nossa, alguém entregou em idade total agora. Então, eu não vou dizer que eu tinha coleção não, existe. Tá, gente? Então, eu tô falando da Dragão Brasil porque foi a porta de entrada de muita gente. Principalmente quando vinha aquela capa daquele anime, tipo Evangelion. E tinha uma adaptação completa de Evangelion pra 3D&T dentro da revista. Então, quem nunca jogou CDZ do Dragão Brasil, que é tirado. Ou então, pra quem é do Mundo das Trevas, Highlander. Quantas vezes você não via nos fóruns, no Orkut, assim, falar assim, gente, tá válido tudo que é livro, menos Highlander. Exatamente. Uma das primeiras adaptações que eu peguei, isso não era nem internet, era na BBS, veio através de rede, assim... pelos mais obscuros caminhos da tecnologia da época, veio por BBS, que era Highlander The Quickening, que foi uma adaptação que o pessoal da gringa fez para utilizar o sistema, tanto que eles falavam que o que você precisava era... Você criava o personagem, o teu Highlander, inicialmente, em cima da ideia dos caçadores caçados, e você morreu e você começou a ter o... Eu nunca lembro o nome daquela merda, daquele poder, gente, desculpa. Quickening. O Quickening. É o próprio Quickening. Que eu não lembro em português como é que ficou essa... Não, eu acho que nunca traduziram em português. Acho que nunca ficou, entendeu? Até porque a tradução disso pra português vai ser a piada, vai ser a tragédia. Não, deixa quieto. Não sei isso. É, isso não funciona muito bem, mas enfim. Mas assim, cara, é uma coisa super normal. A gente falou aí, Carnival Row... Toda série de início, alguém vai querer inventar uma adaptação ou vai utilizar elementos. E isso é um pouco, até por essa questão nossa do RPGista de querer viver história, né? Então é aquela história. Ah, vamos jogar pra molecada, vamos jogar com ninjas e cosplayers de lixeiro. Desculpe aí, fãs de Naruto, mas é verdade. Não dá pra perdoar muito, não. Eu iria protestar, mas eu lembro aquele laranja universal da roupa do Naruto. E eu lembro do uniforme da Konlurg aqui no Rio. Tem a faixa azul no uniforme do Naruto, não esquece disso. Exatamente então, como no da Konlurg, né? A Konlurg aqui do Rio. E aí eu lembro assim que todo... Segunda, quarta e sexta, assim, eu tenho uma pá de gente fazendo cosplay de Naruto pegando o lixo da minha rua. Tá, mas enfim, apesar aí da piada até um pouco grosseira, mas não é uma novidade isso. É como a gente disse, lá atrás você tinha o Middle-earth Roleplay, o próprio D&D ele fala que a ideia de você criar o D&D mesmo, ele tem muito essa ideia de, vamos jogar no cenário de Lankmar, cenário de Elric, o Conan, cenários de fantasia clássicos. Então, tem até um dos elementos clássicos do Irmão Mais Velho, que é o tal do alinhamento. Se vocês não sabem, alinhamento é uma adaptaçãozinha de algo de Elric de Meniboné. Afinal de contas, você era alinhado ao caos, você era alinhado à ordem, ou você ficava tentando manter o equilíbrio das duas forças. E aí, bom, mal e neutro era completamente irrelevante para Elric, mas para D&D é bom colocar uma ditocomia no meio e um, e uma pintadinha de cinza para contar a história. Mas mesmo assim, hoje em dia, a gente, pessoas se pautam sua personalidade por uma adaptação. Quem nunca ouviu, qual é, fez a seguinte pergunta: qual é a sua casa em Hogwarts? Quem nunca? A casa em Hogwarts, a gente tem tanta coisa. Qualquer coisa, então, gente, vampiro, tradição em mago, tribo em lobisomem, qual classe em D&D? É, tudo isso. Mas então, gente, vamos dar uma prosseguida aqui e vamos colocar aquela famosa pergunta. Tá certo. Por... A gente já falou o que, que a gente já viu de adaptado por aí e é... tem mais de 50 anos de adaptação de material de RPG. Perguntinha é, por que adaptar? Olha, é como eu disse, essa questão de vivenciar é uma coisa que chama atenção em muitos meios. E você chama muita atenção quando você consegue fazer uma adaptação, não necessariamente fiel, mas uma adaptação que permita uma pessoa, por exemplo, como a gente disse, o clássico caso dos eventos de anime onde o pessoal vai com RPG, mas faz adaptação de Naruto, Black Clover, Assassination Classroom, Evangelion, nos tempos passados de Lodoss, que inclusive começou no RPG, ele fez o circuito completo, por assim dizer. E eu acho que isso chama a atenção das pessoas. E também todo nerd quer, tem aquele cenário favorito que fala, não, esse cenário algum dia eu queria jogar no esquema dele. Eu falo pra todo mundo que, assim, eu já jogava Fate há bastante tempo, mas assim, eu não era tão monogâmico com Fate. Aonde a monogamia do Fate me pegou sério foi quando eu consegui adaptar de uma maneira coerente e verossímil uma cilada para Roger Rabbit. Mesmo em Toon, que é um sistema para desenhos animados, você não conseguia calibrar o tom do jogo, pra ficar aquela coisa como é numa cilada pra Roger Rabbit. Você tem... Os desenhos não são inerentemente melhores e nem os... Mas eles funcionam redondos de maneira como um todo. Entendido. Olha, por que adaptar? Eu concordo que... Cara, pra viver aquele momento ali, pra você contar aquela história, pra pegar aquela inspiração, pra ver... Porra, eu costumo dizer assim que, ah, você quer jogar RPG e todo mundo no início lá, lembrando dos seus primeiros personagens, era o quê? Cara, vamos jogar D&D? Beleza. Vou fazer um arqueiro que vai ser o Legolas. Você nunca consegue chegar no Legolas. A minha felicidade ao descobrir o Fate foi que você consegue fazer o Legolas. Você começa de com primeirão, Legolas. Assim, você começa com Legolas, mano. Você começa com Legolas. Você faz a mulher gato. Respondendo a pergunta do porquê adaptar. Quando um escritor conta história, ele conta a história que os protagonistas estão vendo e participando. Ele não mostra o que acontece fora do campo de visão. E aquele personagem secundário que fez ali e acabou. De onde ele veio? Para onde ele vai? Adaptar te permite explorar muito mais do que a obra original mostra, porque o autor, de alguma maneira, tem que focar em algo. Não dá para ele mostrar o sandbox total todo de uma vez. Então, adaptar te permite explorar o que não foi explorado pelo autor principal. E olha que legal! O Fate tem um mundo de aventura só todo construído, feito e pensado... Pra aquele personagem secundário ali, coitado, que tava ali na história e só morreu e sofreu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele só foi carregar a, sei lá, bolsa da princesa, né? Só pra fechar aqui, eu tenho um motivo por que adaptar. Há muito tempo atrás, quando eu ainda tinha barba preta, e pra ver só, isso, eu tenho barba já meio grisalha, já coloca uns 15 anos aí nessa história, eu ia em muito evento, e muito evento de anime. Então, o que eu fazia normalmente nos eventos de anime? Eu tinha uma mesa que era adaptada para de algum anime quente do período. Na época, eu trabalhava com o meu monolito, o ventrículo direito, assim, o total, minha bomba cardíaca predileta, o Hero System. Eu que nele eu fazia tudo equilibradinho nas minhas adaptações, isso antes de chegar ao Fate, que eu descobri a incrível liberdade da realidade narrativa, afinal de contas. E eu fazia as fichas, e eu iniciei muita gente em RPG com uma adaptaçãozinha que eu tinha feito de Yu Yu Hakusho. Yu Hakusho, clássico. Bom e velho clássico, Rio de Janeiro e Yu andando lado a lado. Muita gente sentou, primeira vez para jogar RPG, era comigo, com uma adaptação de Yu Yu Hakusho e rolando 10 dados, 12 dados de dano. Pessoal adorava um barulho dos dados na mesa de alumínio, adorava. Parecia um tiro metralhadora. Logo depois dos dados rolados, eu tinha que avisar pro pessoal todo ao redor. Pode sair debaixo da mesa, tá tudo tranquilo. Só que a gente fez essa pergunta toda e eu me sinto na obrigação de perguntar. Todo mundo aqui já tem o velho hábito de já ter feito as suas adaptaçõezinhas. Questão de opinião, galera. Aquele momento que todo mundo abre o seu coraçãozinho. Existe um canivete suíço dos sistemas de RPG? Um sistema para todos adaptar, um sistema para em todos encontrar e um sistema para todos os cenários fazerem e a todos dominar? Não existe um anel... Não existe um sistema. Não existe um anel de adaptação. Cada sistema tem seu ponto forte e tem seu ponto fraco. A resposta poderia ser sim e não por um detalhe. Aí vou pegar o que o pessoal da Dungeon Geek aí, Boi, Domi, fica aí o abraço, Bel, galera, que eles chamam, como é que é mesmo? Eu acho que é RPG Taboanense que eles brincam. Porque aquele lance de quem começou isso lá em 80 e 90, a gente não tinha grande quantidade, mesmo no Brasil que, tipo, o sistema chega com alguns anos de atraso, não tinha uma grande variedade. A gente tem atualmente uma certa variedade de sistemas. Naquela época, você tinha pouquíssimos sistemas. Então é aquela coisa, você encontrar Star Wars em Storyteller, ou fazer, Rambo no D&D... Não era algo incomum. Ah, Rambo e D&D foi chutado aleatório, só pra constar. Eu joguei uma porra dessa pra D&D. Cara, eu já joguei pior, mano. Eu já joguei Rambo-like. Eu já joguei Rambo-like em Tagmar. Que, por si só, já é uma adaptação de D&D. Mas, de maneira geral, quando a gente diz... Eu posso dizer, de maneira geral, que é o sistema... O canivete suíço é o sistema que você mais entende, mais comporta. Tem sistemas que definitivamente não vai funcionar com certas coisas. Isso é importante, gente. Em adaptação, a milhagem pode variar. Existe um caso interessante que é você comparar, por exemplo, quem joga Star Wars tem, de certa forma, mania, certo ou errada, de dizer que o Star Wars da EGG, o Star Wars clássico, D6, fundado D6, é o melhor. Porque ele... Eu não sei dizer se isso é verdade. As experiências que eu tive fora do sistema foram muito poucas, jogando Star Wars. Eu li todos eles e cada um deles tem um tipo de experiência. E aí é importante até a gente aproveitar e enganchar uma perguntinha ele falou do porquê adaptar, né? A gente pode aproveitar esse gancho para falar o que adaptar, né? Porque aquela história, gente, vamos parar para pensar, por exemplo, todo mundo vai querer adaptar Naruto, One Piece, Yu Yu Hakusho. Ah, você não é fã de mangá? Tudo bem, você vai querer adaptar Supernatural, Doctor Who, Star Wars, Star Trek. Só que tem um detalhezinho, né, galera? Algumas dessas séries têm tem uma cosmologia, um cenário extremamente rico. E se você tentar adaptar tudo, meu chapa, você vai esperar sentado. Vídeo de Doctor Who, que tá o quê? 70 anos por aí? Sim. É 60. 60. Oficialmente são 60. Você 60 contando... aninhos. Começou junto com os Beatles. E assim, no hiato de Doctor Who, tinha material sendo produzido de Doctor Who, tá? Só não era hiato na TV, mas não quer dizer que não tinha romance, não tinha gibi, não tinha audiodrama. Vai lá você adaptar... Se você for adaptar 100% fidedignamente tudo, vai lá adaptar o Doctor Who, vai, cidadão. Na sua próxima vida a gente joga. Existe um RPG oficial de Doctor Who, inclusive ele vai entrar em algum. Em, vai ser mais comentado mais pra frente, que é uma coisa linda, e eu vou explicar o porquê mais pra frente novamente. Então é aquela história. Aí você. Eu, pelo menos, parto. Eu acho que assim, pra você adaptar, você tem que conhecer bem o material básico. Tudo bem, você não precisa conhecer. Tipo, Doctor Who, você não precisa saber a cor do sapato do doutor no episódio. Por exemplo, Talons of Wake Chiang, pra pegar um episódio aí que é mais da série clássica, que o pessoal não conhece tanto. Ah, viu? Todo mundo sabe que a cor era colorido. Ok. Saber a proposta que você quer pegar do material base, porque muitas séries desse tipo têm, digamos assim, arcos narrativos onde muda um pouco o fundo da... O fundo, o tipo de história e coisas do gênero. Pra citar um exemplo, por exemplo, seria você tentar adaptar Perry Rhoda, que é outro tarugo de cenário, que, tipo, se você pegar o primeiro ao, ele divide em arcos e super arcos. Cada super arco são 150 volumes de material, originalmente. Depois ficou meio variável, mas dá pra partir de uma maneira geral que cada super arco tem 150 volumes e, normalmente, cada super arco é dividido em 3 arcos de 50. Por exemplo, você pegar o primeiro super arco, que é a terceira potência, que é quando o Perry descobre os Arconitas e vai obter a tecnologia dos Arconitas, consegue destravar os mistérios mistério de imortalidade, assume a herança da tecnologia dos Arconitas e tudo mais. É uma coisa. Aí você vai para o quarto super arco, que é o M86, eu não lembro agora exatamente. Vocês querem... Opa, desculpa. Cara, eu sou assim, maluca. Eu sou a maluca das adaptações. Eu assisto um filme ou uma série, eu já saio do cinema, às vezes. Eu já saio calculando como eu vou fazer aquele vilão em qual sistema. Quanto ao canivete suíço, tem alguns sistemas que se dizem canivete suíço. Isso, GURPS, alguém, né? Mas eles não são tão versáteis assim quanto eles dizem, não. Eu gosto muito do Fate pra adaptar tudo, mas eu também não me sinto confortável com o Fate, sabe? Eu tô aquela novata que descobriu o brinquedo novo. Pra mim, eu me sinto assim com o Fate de vez em quando. Eu descobri o brinquedo novo. A questão é que usar um sistema para adaptar também tem aquela questão do como aquele sistema funciona. Por exemplo, o GURPS, por exemplo, ele é simulacionista. Então, você quer adaptar um negócio, cate a sua calculadora científica e seja feliz. GURPS, vai, que vocês estão falando de você. Pois é, GURPS, vai, cate a sua calculadora feliz, transponha as regras todas para uma planilha do Excel para facilitar a sua vida. E deixa a planilha calcular. Fate não, cara. Fate é... Se você consegue descrever, se você consegue transcrever aquilo em aspectos, você já adaptou pra Fate. Sim, entendeu por que eu tô me sentindo a criança, a maluca com um brinquedo novo? Eu acho que é isso. Você tem que ver qual é a proposta. Então, cada arco, às vezes, cada arco de um cenário, cada adaptação, trecho dentro de uma obra, muda um pouco o foco do que você quer falar. Do que você quer, do tipo de aventura que você vai narrar. Como eu disse, Perry Rhodan sofre isso. Outra coisa, até que ponto você quer ser fiel à obra? Então, por exemplo, vamos pegar aí o cenário de Harry Potter, pra dar um exemplo. Você quer ser extremamente fiel ou você quer criar sua própria escola de magia? Ou, por exemplo, não, eu quero jogar com o Harry... Por exemplo, mesmo que você fale, vamos ser fiel à obra. Você quer jogar com o Harry mesmo? Ou você quer jogar com alunos que estejam do mesmo ano do Harry? Ou alunos de antes ou de depois? Ou em outros lugares? Enfim, você vai ter que definir isso com muita calma. Porque, baseado nisso, você também vai ter uma noção de... Ok, o que eu realmente vou precisar fazer agora? Fora que você vai ter uma noção também do o que eu vou... Qual é a história que eu vou conduzir e quem é que vai jogar comigo, né? É, pra isso tudo, Sessão Zero é a lei, né? Sessão Zero é amor, é vida, é raio, estrela e luar, eu acho. A gente consegue enfiar esse papo de Sessão Zero em tudo quanto é coisa, né? Não, mas é importante. Até a gente vai falar mais pra frente, porque a gente vai terminar... Pra terminar um pouco dessa questão do como adaptar, eu vou entrar tentar focar um pouquinho nessa ideia que a gente falou. O que, que é que você quer viver naquela série? É o que eu falei. Ah, você quer jogar com o Naruto, você quer jogar na vila do Naruto, no cenário do Naruto. Tipo, você quer fazer uma... jogar numa... mas você quer utilizar as mesmas regras, chakra, jutsu e tudo mais do Naruto. Ou você quer realmente... ah, não, eu vou jogar o Naruto, com o Naruto. Isso é importante. Isso é importante de definir. Tem três exemplos que eu, curiosamente, passei por cima de todos eles, de certa forma, anteriormente, que eu peguei. Que é Star Wars, Doctor Who e Senhor dos Anéis. A vantagem é que eles tiveram várias adaptações para RPG, então dá para você ter isso interessante. Eu botei aqui na pauta como viver os eventos da série ou o cenário da série. Para dar um exemplo do que eu tô falando, por exemplo, o RPG de Doctor Who mais recente, que é o Doctor Who RPG, anteriormente era conhecido como Doctor Who Adventures in Space and Time. Na verdade, Adventures in Time and Space. O que que acontece? A cada regeneração do Doutor, eles fazem um novo MB para aquele Doutor, pro Doutor novo que vai entrar. Por quê? Porque pros Doutores antigos, eles têm um source book para cada Doutor, com a ficha daquela regeneração do Doutor, a ficha de todos os principais companions que apareceram naquela fase, a ficha de vários inimigos e adaptações de cada um dos episódios da série, daquele Doutor. Então, por exemplo, eu quero jogar em Talos of Wen Shaiyang, foi o que eu disse anteriormente, que é do quarto Doutor com a companion Lila. Você tem no sourcebook do quarto Doutor, você tem a ficha do quarto Doutor, a ficha da Lila, a ficha dos vilões e toda a história de Talons of Wen Shaiyang pra você ou fazer um trilhão, se você quiser mesmo, ou então você ver o que vai mudar dependendo da história dos jogadores. Entenderam? Por outro lado, e aí é importante, e aí é que é legal você fazer a ação. Lembra que eu falei que ele fala dos episódios? Tem um detalhe importante. Ele joga ganchos pra o que acontece, o que os jogadores podem resolver de problema baseado naquilo. Então vamos pensar, por exemplo, eu vou pegar um da série moderna pra ficar mais fácil. Deixa eu pegar algum que tá mais fresco. Rosa. Rosa da 13ª doutora, da 13ª doutora com a Fé, ou seja, com Ryan, Graham e Yas. Pra quem não assistiu, e se você não assistiu Rosa de Doctor Who, assista um episódio lindíssimo. A doutora leva a Fé pra conhecer Rosa Parks. Eles vão lá pro Alabama, na época das leis de Crowley, caramba, 4. E tem vários detalhes aí que não vou contar pra não spoiler as pessoas, mas basicamente a ideia é o quê? Eles têm um cara vem do futuro e ele quer que não ocorra a prisão de Rosa Parks. Pra resumir, é porque o vilão é um fascista. Resumindo de maneira geral. O que que acontece? Você, no episódio, aí eu sou obrigado a dar spoiler, né? A doutora dá um jeito de forçar a Fen, pra que a Fen seja, pra que os companions sejam quem provoca indiretamente a prisão de Rosa Parks. Por quê? Porque o Graham, sendo um cara branco, e sendo o último cara que tá sentado, é ele que faz com que a Rosa Parks vai sentar num espaço que tem na última cadeira para negros. Ou seja, ele tá ocupando. Ele acaba, de certa forma, provocando Rosa Parks. Entendeu? E aí o detalhe é o quê? Eu não sei como é que vai ser feito isso oficialmente, mas ele ofereceria ganhos do tipo: ok, Rosa Parks fez isso, mas descobriu-se que existe um grupo de pessoas que quer alterar a história da humanidade para um regime totalitário e vai tentar achar outros momentos da história para ferrar para ferrar as lutas pelos direitos civis. Civis e pelos direitos das pessoas negras e tal. Então, por exemplo, você pode pensar em, ao invés de você estar lá em Rosa Parks, você está no Levante do Soweto, ou para usar a questão da causa LGBT, quem mais, você está em Stonewall e por aí afora. Entenderam? E aí é aquela história. Você pode também estar lidando com consequências dos eventos da série original. Uma vez eu fiz uma uma inspiração em storyteller, né, em vampiro, de caçadores inspirados nos caras do Supernatural. Então funciona. Foi coisa para jogo rápido, para duas ou três sessões. Foi um one shot, um curtinho, aventura. O ruim de adaptações é que normalmente eu fico me sentindo uma plagiadora muito tosca. E aí muito que entra aquela pergunta, você quer adaptar de forma fidedigna ou você quer adaptar a sensação que a série passa? Sim, sim. Um exemplo, e aí é o que, também para citar um outro exemplo, e que sensação da série? Por exemplo, vamos pegar Star Wars. Star Wars é um caso interessante. A gente vai provavelmente meter os inferidos, mas enfim, isso não vem ao caso. Isso, quem fez isso de certa forma foi a Fantasy Flight, na adaptação dela. Por quê? O primeiro que você teve, que é o Age of Empire, o que foi o que veio pro Brasil, não lembro agora traduzido o nome, mas enfim. Se não me engano, foi Fronteiras do Império. Fronteiras do Império. Ele pega a região que é chamada no cenário de Fringe, que é a fronteira mesmo. É locais como Tatooine, são os locais que são mais afastados do centro da galáxia, onde tá tipo... O Império mesmo tá pouco se f*** com aquela região. Toca, bota um tanto de Grand Moff lá, que é basicamente corrupto, e deixa o circo pegar fogo daquilo. Então, uma aventura ali vai ser um foco meio faroeste, meio de contrabando... Aquela coisa de caras revolucionários querendo derrubar só o grande Moff da região, certo? Sim, a princípio sim. Aí a gente vai comparar com você tentar fazer uma aventura dentro de Star Wars, mas no centro da galáxia. Aí você tá em Coruscant, Cornelia, Alderaan, ou quando Alderaan ainda existe, Bespin, Bismil, eu não lembro agora o nome do planeta específico do Palpatine, mas enfim. Mas... O que que acontece? Aí já vai ser uma... É Naboo. Não, tem um outro planeta... Não, tem um planeta que é específico, que é onde fica... Que é considerado por muitos até o centro do lado negro do universo. Ah, é um planeta. Eu não lembro agora o nome desse planeta. Não é mesmo, não. Tem um outro nome, né? Bis. Eu lembrei, agora é Bis. Na época da Velha República era outro, mas agora... Enfim. O que que acontece? Aí já vai ser mais envolvendo política, já vai sendo envolvendo conspirações envolvendo Jedi Sith, vai ser envolvendo, caras do Fringe querendo fazer ataques terroristas nesses planetas, vai ser sobre coisas numa outra escala, não diria numa escala, porque aí também o nível, não tô falando aqui em nível de poder, tô falando em tipo em clima. A sensação é outra. Ok, entendi. Você tá falando de sensação de... Sei lá, chamaria de escala mesmo, mas entendi o que você quis dizer. Por exemplo, eu não tô assistindo Mandaloriano. Então... Eu, assim. Nem eu. Eu posso falar... Não. Mandaloriano se passa todo na fronteira, mas a sensação e o clima é que você tá com um grande faroeste, por exemplo. Então, já é uma coisa mais pra ideia do... Fronteiras do Império, ou seja, é um cara, é um pistoleiro, né? Porque o Mandalorian, até onde eu vi, é basicamente isso, é o The Man With No Name, de certa forma. É, o. Também é aquele. Aquele samurai que a gente teve. É o Ronin, né? Não só o Ronin, tem um mangá barra série que passou. Lobo Solitário. Lobo Solitário, ele é muito lobo solitário, com direito a ter o carrinho de bebê. Todo ele já pronto para metralhar o que tiver pela frente. É bem isso. E aí que a gente tá falando também que, olha só, a adaptação até lá. Sim. Nada se cria, nada se com... Cria, tudo se transforma. É, enfim. E pra terminar essas partes de definição, também uma coisa que às vezes é legal você... adaptações é... Ok, tá. Eu vou pegar agora, vamos pra Senhor dos Anéis. É legal que a gente já mete o dedo na ferida de um monte de coisa pop, então, tipo, se for pra apanhar, não apanha de um só. Exato. É, a gente... O episódio espancados por todas as comunidades. Vamos unir gregos e troianos. É roda punk, a gente tá colocando aqui a roda punk e tamo junto. Senhor dos Anéis, por exemplo. Vamos pegar Senhor dos Anéis. Pegar a grande batalha de Pelennor, acho que é assim, eu não sei se é Pelennor. Pelennor. Então, a batalha de Pelennor, Sauron manda a galera pra tocar os aralhos, Gandalf serve pra... Sabe que aquela batalha pra tocar os aralhos pra que o Frodo e o Sam entrem lá e queimem o Adel. Sim, eu tinha que fazer essa piada bizarra, mas enfim. Suas palavras, não minhas palavras, tá? Lembre-se de quem vocês vão falar. Eu só gostaria depois de dizer que eu sou a Lady, eu sou a Lady da galera. Eu tô quieta. Eu sou a Lady, eu sou uma dama, eu não falei okay, nada. Ok, mas enfim, voltando. Aí é aquela história. A pergunta que todo mundo se faz é... Tá tocando os aralhos ali. E, tipo, no resto da preula da Terra-média, não tá, nada acontece feijoada, né? É, então, né? Olha pro lado, corta a cabeça. É uma guerra que se resume a uma batalha só? Exato. É mas o problema do foco da narrativa. O autor não tem como mostrar a merda que tá acontecendo no mundo inteiro. Sobrou pros RPGistas. Ah, ou para criadores de jogos, por exemplo, uma série de jogos bastante considerada, que é a Lord of the Rings, eu acho que é Lord of the Rings Conquest. Ela foi criada toda na ideia do quê? Tá rolando zaralho em Pelennor. Ok, e para cima de Pelennor, o que que tá acontecendo? Se sabe, aí eu vou ter que pegar, se sabe pelo Contos Inacabados, que tava rolando zaralho para tudo quanto lado. Tava rolando ataque em Lothlórien, em Vale. Tinha o Saruman tentando invadir o condado, tava vindo gente lá pela região de Angmar, ou seja... Sim, a Baía de Círdan também tava toda lascada. Tava tudo rodando. É, tava os aralhos tava tocando pra tudo quanto é lado. Que a gente vê Pelennor porque, bem, era o foco que o Tolkien tinha. Nesse jogo, Conquest, a ideia é o quê? Você joga com um grupo que vai cuidar dessa trolha toda. Tanto que, até pra reforçar a importância, tem horas que o Auron fala, ó, a ideia do Sauron é invadir por cima e pra prensar por baixo, pra vir de dois frontes. Então a gente tem que parar aqui pra que possa a coisa acontecer lá numa boa. Então é aquela história, se não tiver o norte sendo guardado por alguém, desce Sauron, passa o rodo em todo mundo e bem, depois disso, o que são dois óbitos? Até porque ele já tinha Harad na mão. É. Então, aí é que... Em clima língua de cobra já tinha conseguido Rohan. É, e outra coisa. Tem uma aí que é mais legal ainda. Pra quem conhece bem a história do Senhor dos Anéis, sabe que vieram cinco magos. Gandalf, Saruman, Radagast e os dois azuis. Que ficaram por Harad mesmo e não são mencionados na história, nos livros. Não. É mencionado em ainda mais pro leste. E há registros de que se não fosse a ação deles lá, ia vir uma horda ainda maior pra pegar a galera. Ou seja, por aí você imagina, ah, mas e se de repente o grupo que você tá não tá resgatando de repente um cara que veio do leste pra avisar que alguma treta tá acontecendo lá e pede ajuda pra vocês irem até lá ajudar eles? Sim, isso aí é um... Cara... Semente de trama. Bora jogar isso. É o seguinte, o leste, quando você realmente vai para Harad, o leste é aquele território bem selvagem, no sentido que o Tolkien só deu vaguíssimas pinceladas sobre ele. É, para leste de Barad-dûr, basicamente, não existe nada, segundo o Tolkien. É, e tem ainda por cima a região de Númenor, né? É. A mesma coisa pra Nárnia, lembrando, gente, pra Nárnia, Calormânia basicamente pra baixo de Tashban tem muita coisa descrita. para baixo de Itachiban, para além da, cara, daquela cascada, aquela do peregrino, da viagem do peregrino da Alvorada, que dá para ver o Alenmar. Ali é o para o indo para Alenmar. Você indo pro sul, pro norte também, tem muita pouca coisa descrita ali. Arquelândia também, pouca coisa descrita na Arquelândia. Telmar, a ilha de Telmar. Enfim, você pode ver que é aquela. Você também, aquela história, não quero jogar em Nárnia com os irmãos Penvencio, com o Casper, não, ou com a tripulação do Peregrino da Alvorada. Cara, tem tanta coisa que pode acontecer... que você pode aprontar, é só você pegar as ideias que estão ali. Enfim, e é por isso que é importante você definir o que, que você quer viver. Ok, eu quero viver os eventos de... vai, de Leão, o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa. Você vai ter que adaptar os PVs, você vai ter que criar asa, vai ter que criar jades, vai ter que criar um monte de coisas. Ah, eu quero viver aventuras em Nárnia. Talvez você não precise disso. Talvez você precise colocar coisa do tipo, vai ter personagens que vão ter habilidades mágicas, porque em Príncipe Caspian tem alguns personagens do lado do Caspian que possuem certas habilidades mágicas. Embora de livro questionável, lembre-se disso. Não necessariamente. Eu tava pensando mais... Putz, como é que era mesmo? Eu não lembro agora. O preceptor do... O preceptor do... Sim, do Caspian. Sim, o anão, gnomo, sei lá. É, o meio anão. Ele é meio anão. Ele meio tem anão. Sangue anão. Ele é um... sangue anão. Enfim, o que acontece é que você vai ter que pensar nesses detalhes. Mas de maneira geral... E é por isso que é importante você definir, ok, pra que lado eu quero puxar as coisas. E até onde você quer ir, né? Sim, porque também é aquela história... Tanto que, por exemplo, pra voltar um pouco atrás, em Star Wars, no Fronteiras do Império, você não tem quase nada sobre força. Você tem uma forma lá pra criar um Jedi, mas pelo que dá a entender, é feito pra ser, digamos assim, é um cara perdido. É tipo um Obi-Wan lá, é um cara que sobreviveu à Ordem 66 por alguma razão. Porque agora, também com o Mandaloriano, sabemos, tá confirmado que já tava antes em Rebels, o Obi-Wan não foi o último Jedi que da Ordem Jedi mesmo. Não foi o último que sobrou dele, dos Jedi originais. Além... Dito, quando você pensa nisso, aí você vai... Aí parte, que é até aqui, gente, isso é consideração de game design. Agora que a gente entra nos sistemas. E aqui a gente vai ter que deixar de ser meio genérico e vai agora a gente vai focar em Fate, né, gente? É, estamos abrindo o capô do carro e esse motor é Fate. Exato. Isso. Fate 4, e aí varia se pode ser acelerado, condensado. Exatamente. Básico. Depende só do que você colocar no tanque aí para mover esse carro. Mas as peças que a gente vai colocar nisso. Exatamente. Só, por favor, bora lá. Não usa leite moça, tá? Condensado. É leite condensado. Ok, gente. Vamos começar com o fundamento de tudo. E aí é que é interessante a gente pensar. Fundamento do Fate é aspecto. Isso eu acho que é ponto passivo pra todo mundo, né? Por favor. Aí... É uma construída em cima ao redor dos aspectos. O resto é lucro. Por quê? Aí, aquela história, gente. Eu vou contar agora, e agora que eu vou dizer, lembra que eu traz que o Fate me ganhou com o Roger Rabbit? E eu vou explicar o motivo. É justamente a questão dos aspectos. Pra quem conhece isso, pra quem já ouviu episódios lá atrás, na época, vamos dizer assim, do Fate Masters mais raiz, que era com o Fifo, com o Paulo também, eu cheguei a comentar isso. Uma das brincadeiras que você pode fazer com aspecto, e pouca gente pensa nela, é o quê? O aspecto, se ele declara uma verdade sobre algo, você consegue estipular situações de nível de poder, de chave de poder. Então, por exemplo, em uma cilada para Roger Rabbit, você tem um humano de desenho. O humano pode usar lógica de desenho? Nem sempre. Ele não pode usar por si, mas se ele tiver num lugar de desenho, como a Desenholândia, ele pode tentar. Se vai ser mais fácil ou não, aí são outros 500. Se vai ser fácil ou não, são outros 500. Mas nada impede ele de fazer isso. E foi nisso que ele me ganhou. Porque isso prova que o Fate ele consegue, por exemplo... Você consegue fazer, pelas declarações de problemas, por meio dos aspectos, setar várias coisas que são... Em outro sistema seria ou complicado de fazer em termos de regra ou dependente de pacto social. De pacto. Por exemplo, clima de mesa. Você pode criar uma aventura para adaptar a fundação. Ah, violência é o último recurso do incompetente. É aquela, o cara usou ataque, ele, o outro pode falar... Ah, como eu sei que a violência é o último recurso do incompetente, eu consigo vencer ele só na conversa, mesmo que ele tente atirar em mim. Ou, se ele me matar, ok. A violência é o último recurso do incompetente, tô queimando todos os meus pontos de destino, ele não vai conseguir escapar. As consequências. Sim. É, não só isso, né, cara? Já que vocês vão pegar a fundação, porque a fundação, cada um dos arcos, a gente pode ver como, como os aspectos podem ser utilizados para definir o clima do cenário. A violência é o último refúgio do incompetente, descreve o arco do Salvor Hardin, que sem dar um único tiro, subjugou quatro reinos, sendo só um prefeito de uma cidade dedicada à catalogação da produção científica do passado. O próximo arco, que é o da expansão religiosa, após Salvor Hardin. Que aí você tem o caso de Ascone, você tem o caso de... Não só Ascone. Entre o Salvor Hardin e o Robert Mallow. Que aí você tem o caso de Ascone, você tem o Lantan Devers. Não, Devers é depois. Você tem... Aí você vai ter que... A religião da ciência é o novo clima. A expansão se dá pela expansão da religião da ciência ao redor da galáxia. Então... Você pode dizer que, o próprio caso de Ascone mostra isso, o discurso religioso abre portas. Foi como, esqueci o nome do... Eskel Gorev, o protagonista do arco de Ascone. Ele salva um aliado convencendo, usando o conhecimento dele do discurso religioso para manipular os governantes de Ascone. Robert Mallow, o príncipe mercante... Ou seja, o comércio é a chave para resolver todos os problemas. Assim que ele dobra o Jorani Sut, o Jean Twain, o Asper Harbo, que é o presidente, o Commodore, ou seja, o presidente da República das Bananas de Corel e tal. Então você vai vendo também, depois de Robert Mallow, você tem a questão da primeira fase do Mulo, que é a expansão do Mulo. Que é o ponto fora da curva, é o clima da primeira fase no Mulo. A segunda fase no Mulo, na trilogia clássica da Fundação, é a busca pela segunda fundação, que também é um nível de paranoia em busca da fundação. Ou seja, você vai vendo como, somente com aspectos, dá para você emular todo um cenário gigantesco. Isso é porque eu tô falando assim sempre, porque isso não tava em pauta, gente. A gente puxou a fundação aqui do nada, por isso tô falando total improviso. Aqui. Não, mas tudo bem, isso aí, por exemplo, você pode pegar também pra usar Doctor Who. Lembra, o Doutor vira e mexe, ele é associado a certos apelidos. Então, por exemplo, o primeiro doutor é o vovô, o segundo doutor é o palhaço cósmico, o terceiro doutor é o Dandy, o quarto doutor é o cientista, e assim por diante. Então, às vezes, por esses arcos, você define o foco. Por exemplo, quem vê a fase do terceiro doutor de Doctor Who sabe que ela era uma fase muito focada na Terra e muito... É aquela coisa de ação. Era o que o pessoal... Tanto que tem o lance do Aikido venusiano, que é o Kirk Fu de Doctor Who. Nem me diz isso. Exato. Sim. Só porque queriam usar o fato que o ator em si ele era faixa preta em Karatê. Aham. É, mas enfim... E de maneira geral, a gente começa nos aspectos disso. E lembrando que os aspectos são sempre forma de destravar coisas. Então, por exemplo, eu quero descrever as raças. Vai, vamos pegar, por exemplo, Babylon 5, que é razoavelmente mais simples de fazer. Eu quero jogar na Babylon 5, só que eu não quero os personagens principais. Obviamente, você vai ter Terranos, você vai ter Mimbari, você vai ter Arne, você vai ter... Provavelmente você não vai ter um outro Vorlon, porque já tem o Kosh lá pra cobrir o buraco. Você vai ter caras com poderes psiônicos. De maneira geral, é isso que você precisa. Só por citar esses quatro aspectos, você já tem uma ideia. Ó, vou precisar disso, disso e disso. Só de você ler o cenário, Fate tem muito esse benefício. Só de você ler o cenário, você já consegue extrair dele os aspectos, e a partir daí os aspectos te dizem o que você vai precisar. E isso é fantástico. É por isso que você começa com o Legolas, entendeu? Tanto na hora de criar o personagem, quanto na hora de criar uma aventura, você consegue pegar usando os aspectos e as ideias. Se você descreve, você faz. Mas aí é importante tomar cuidado também, porque certos cenários também tem uma profusão de coisas que, se você for tentar setar cada uma em aspectos, você vai passar horas. Fudeu. Doctor Who é um grande exemplo disso. Perry Rodder, quem conhece, ó, vamos lá. Primeiro arco, você tem humanos, aí você conhece os Arconitas, depois você descobre os... Ai, como é que é mesmo? Os Topsitas, que são os reptilianos do cenário. Você descobre um outro povo, os Vegan, que são um povo do planeta do Sol Vega, né, do Sistema Vega. Você conhece os Ratos Castores, e aí você conhece que aí depois você descobre que tem o que eles chamam de os Antigos Arconitas, que são... Arconitas que não são não estão naquela decadência meio romana, sabe? De só ficar nos grandes mistérios e jogando jogos abstratos e coisas do gênero. Enfim, é isso que tá. Não sou eu que tô dizendo isso, isso tá no Perry Rodder, mas enfim. E a coisa vai degringolar abaixo, que você só... Você chega no quinto arco, você tem várias raças de humanos modificados que pelos ambientes onde eles foram. Você tem os pós-bis, que são as criaturas, seriam criaturas meio biológicas, meio óticas dos cenários. Você tem Laurens, criaturas invisíveis. Você tem os Drufs, que vivem numa realidade paralela. Acima de tudo, você tem as grandes como aquilo, né? Ficou em português aquilo, em alemão é S. Isso é sério, vocês. Sem zona. Isso eu tô indo até o quinto, que é onde começa a ter uma expansão pra fora do cenário, pra fora do sistema da Via Láctea. Aí você. Ou seja, isso daí entra naquelas ideias que dá pra adaptar? Dá, vou fazer isso. É viável? Isso. Assim, precisa. Eu rascunhei algumas coisas. É por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E é por isso que você tem que estudar o que quer enfatizar. Por exemplo, Arco de Perry Rodder. Por exemplo, se você for jogar no cenário da Terceira Potência, que é o primeiro arco, o primeiro super arco, você vai ter a questão dos mutantes, né? Das pessoas que nasceram pouco depois da bomba de Hiroshima e obtiveram poderes psíquicos graças a isso. E aí você vai ter que ter alguma regra para psiquismo. Se você for jogar lá pra frente, no cenário quinto super arco, que é o... quarto super arco, que é o Arco dos Senhores da Galáxia, você não vai precisar necessariamente de uma regra pra isso, porque nessa época, boa parte dos mutantes já morreram, teve uma série de eventos aí que eles aparecem, alguns deles são absorvidos por superconsciências e coisas do gênero. Então, isso pra qualquer série tem isso. Pra Supernatural, às vezes você tem que focar em algumas coisas específicas de cada arco. Arco tal, primeira temporada de Supernatural é basicamente vamos para o monstro da semana. Pelo menos até onde Sim, eu tenho conhecimento. Só lá. Só lá pra. Eu acho que só lá pro quinto ou sexto, lá pra terceira ou quarta, que começa até a questão de anjo. Quinta temporada. Na quinta temporada. Quinta temporada que a morte aparece pela primeira vez, aliás, é a melhor cena da série inteira. Sim. Beleza, porque eu tenho que assumir minha completa ignorância em Supernatural. Eu também sou, mas eu aprendi muita coisa ouvindo as pessoas comentarem Supernatural. Beleza. Em Babylon 5 é a mesma coisa, porque tanto que no Babylon 5, cada temporada de Babylon 5 é em um ano da estação. Tanto que no início da estação eles falaram, o ano é tal e o local é bem... Então é isso que você tem que manter, por isso que você tem que focar, porque às vezes você vai pegar, eu vou querer adaptar, por exemplo, a forma de magia dos caras do Japão, imaginando que você vai adaptar Harry Potter. Ok, a não ser que você vai realmente utilizar alguém do Japão, não faz o menor sentido, e outra, você não vai ter nem material direito para isso. Não tem fonte... Eu vou dar um outro exemplo aqui, que também em aspecto fica meio complicado. eu sou fã de uma série de livros, que é a minha pedra de Sísifo de adaptação, que é A Roda do Tempo. A Roda do Tempo tem tanta coisa a nível de magia que é subjetivo, que eu fico pensando assim do tipo, isso aqui é um aspecto, isso aqui é um extra, isso aqui é o quê? Simplesmente aconteceu e transcendeu tudo porque a roda simplesmente continua a girar, ela não começou nem terminou, ela simplesmente gira. E aí eu fico só olhando assim do tipo, como é que eu posso colocar isso aqui dentro do sistema e não cagar com tudo? Aí não importa o sistema que eu coloque, eu veja, cagou. Esse evento aqui cagou com o sistema. E aí eu fico, é minha pedra de Sísifo. Cheguei num tal ponto de que eu não vou pegar esse ponto da história. Tchau vocês, tchau evento mágico esquisito pra caralho. Eu estou indo pro passado. E no passado eu não tenho que me preocupar muito mais do que fazer o que tá no início dos quatro primeiros volumes. Ponto. Mas mesma coisa, quando o evento é ou o elemento é tão abstrato, você não tem como. Você tem que... É uma pedra de Sísifo. Você acaba... E não importa o sistema que você pense. E isso a gente tá pensando também é que não só a pedra de Sísifo da consistência da coisa, da dificuldade de adaptar, também a gente... A questão do doutor enfatiza a questão do escopo da coisa, do tamanho da coisa, mas também a questão do recorte. É, não dá para você... Quando você pega uma obra muito grande, principalmente o Dr. Who, que tem uma quantidade de trabalho muito grande, a fundação do Asimov, que todos os livros publicados cobrem por aí uns 700 anos de história. Então, você tem que fazer um recorte. Não adianta você querer adaptar tudo de uma vez. Sim. É... E lembrando também, gente, aí tem uma coisa interessante. Pra quem conhece bem, ele meio que emenda o cenário de todas as histórias do Asimov, desde os contos de robô até o Fundação Eterna, é tudo emendado numa coisa só, através de Fundação. Exato. Então, você coloca aí quase 50 mil anos de história. Então, se você não fizer um recorte nisso, você tem esse problema. Qualquer série pode cair nesse tipo de coisa. Tanto que, por exemplo, vamos pegar, vai, se você quiser adaptar True Blood. Foi o que me ocorreu agora. Já fiz, ficou maneiro. Vou chamar vocês pra jogar qualquer dia. Então, mas tranquilo. True Blood, a grande vantagem pra você adaptar ele é o quê? Ou você vai focar em Beauchamps, ou você vai jogar em qualquer outro lugar onde você não tem que se preocupar com nada que tá acontecendo ali. Então você já fica mais ou menos socado. Já, por exemplo... É aí que tem o problema, então fica fácil de fazer recorte. Então, você tem que descobrir isso, pontos onde você pode fazer o corte. Porque isso também vai te ajudar, como eu disse, a entender o que você vai precisar, o que vai puxar a parte de perícias, façanhas, e aqui é uma parte importante. Isso eu, por isso que eu não vou falar muito de perícias e façanhas, eu pelo menos não, depois os outros podem falar, é... Gente, se você tá pensando em fazer uma adaptação pra Fate de qualquer coisa, faça um favor pra você mesmo, aprenda, use e abuse de aspectos. Não, de aspectos não. De extras e do fractal. Qualquer coisa você pode fazer com isso. Ah, mas eu quero fazer, por exemplo, vai. Eu quero fazer um jutsu. Eu quero fazer um sistema de jutsu de Naruto. Você pode colocar lá uma barra de chakra... Você tem todo um pacote de perícias de jutsu. Você pode ter todo um pacote de perícias de jutsu. Jutsu tem aspectos. Jutsu tem aspectos e geram aspectos. Você tem façanhas que podem aprimorar a tua capacidade em certos jutsus e coisas do gênero. E eu tô ficando só no básico, né? Pra não entrar em todas as parafernálias. Tenho uma adaptação que eu fiz recentemente pra uma mesa que eu tô jogando. Eu não tô mexendo a mesa, só tô jogando a mesa. E eu fiz adaptação para um amigo meu de alguma coisa que foi o meu grande exercício de adaptação, que foi Kamen Rider. Uhum. Basicamente, o que o Fábio falou sobre o fractal foi do tipo, ok, eu tô trabalhando, é a coisa mais complexa que eu já vi na minha vida em Fate, e olha que eu gosto de Mindjammer, a nível de você ter fractalização e trabalho em cima. O mestre é um mestre iniciante em Fate, que eu ensinei o sistema, e ele falou assim, ele viu, é assim que se faz, é assim que se faz, e ele falou assim, não, faz, tem lógica, mas o grande lance é, você, quando você for abrir o capô para fazer fractal e fazer nos extras, pensa da seguinte maneira, o que que torna único? No caso do Kamen Rider, são 11 jogadores em duas mesas diferentes. São 11 riders diferentes. São 11 riders diferentes em mesa. Cada um deles é único da sua maneira. Cada um deles a gente conseguiu, dentro do sistema, tornar único. E eu tô falando riders como Double, que se mistura em dois, em X-Age, que sai fundindo o poder como fosse duas fitas de videogame da antiga em ação ao mesmo tempo. E também estou falando de gente que basicamente se monta. Pega uma coisa do cenário aqui, uma coisa do cenário ali, e de repente, pronto, poder novo. Olha só a arma bonita que eu fiz. Cada um deles é isso. E é, basicamente foi trabalhar em cima de fractalização e trabalhar em cima de flexibilização. Nessa hora, não importa só fractalizar e colocar extras. Você tem que saber qual é o limite rígido da ficção e qual é o limite mais suave. Porque todo mundo tá todo mundo com a mesma contagem de pontos de recarga. A diferença é, tá todo mundo sendo único e um diferente do outro. E isso demorou muito tempo para todo mundo entender que funcionou, porque todo mundo tinha o seu limite rígido e tinha o limite ficcional. O limite era o limite mecânico e o limite ficção. O mestre impôs o limite ficção, o jogador teve que se adaptar com o limite mecânico. E os dois, e quando um passou a ter a zona respiro para o outro, aí quando todo mundo sacou que caiu a ficha e funcionou. Mas é aquela história toda. Fractal é lindo, abraça o Fractal, chama de namorado, fala pra ele assim, depois da Covid, vocês vão sair pra pracinha, andar de mãozinha dada, sem máscara, que tá tudo perfeito. Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento quando tá adaptando qualquer coisa, é principalmente coisas tipo Doctor Who e Senhor dos Anéis, coisas desse tipo, que tem muita história, uma história muito grande, é a prestar atenção no tempo, né? Nas linhas de tempo, na adaptação histórica mesmo. Essa é uma das partes mais complicadas pra mim, e isso é uma coisa que não dá pra fazer em aspecto. Como é que vocês fazem? Vamos lá. Eu tenho uma premissa aí pra... Meu cenário... Eu tive um jogo de Harry Potter, isso não era em Fate. Isso foi antes, foi em Field, passou por vários sistemas aí, inclusive alguns sistemas mais obscuros, mas enfim. Eu defini uma coisa. Eu ia considerar como verdade absoluta de cenário tudo que aconteceu, assim, de maneira rígida, tudo que aconteceu de Prisioneiro de Azkaban pra frente ia depender das ações dos jogadores. Se alguma coisa saísse, fizesse mudança, aí, tipo, que ia quebrar a linha temporal, por assim dizer. Mas a partir daí, é aquela história, você tem que definir um ponto. Ah, vamos pegar, por exemplo, Senhor dos Anéis. Ok, a gente vai jogar com os caras ainda na primeira era dos homens, quando ainda existem menores. A gente tá caçando Mel, ainda estamos caindo atrás de Morgoth, de Sauron. Então a gente tem que definir, ok, aqui. A partir daqui, pode mudar, as coisas podem mudar. Pra trás não muda. Ou se você vai jogar em Doctor Who, por exemplo, Doctor Who tem uma ideia que é o tal do efeito Blino. Isso é canone da série. A ideia de que se você... É aquela ideia pra... Por que que não ocorre, dificilmente dentro de Doctor Who, ocorre paradoxo do vovô? Porque quando alguém tenta manipular, outro alguém tenta impedir você de manipular. E aí você tenta impedir essa outra pessoa de impedir você de manipular. E essa outra pessoa tenta impedir você de impedir ela de impedir você de manipular. E assim sucessivamente. Isso por si só já é um paradoxo. Sim, só que o efeito Blinovich é a explicação de por que existem momentos da história que são pontos físicos, pontos fixos da história. que provavelmente tanta gente já tentou manipular aquele ponto que não tem mais como, digamos assim, quebrar essa cadeia do fulano tenta impedir ciclano de impedir fulano, de impedir ciclano, de impedir beltrano, de impedir fulano, de impedir ciclano, beltrano, de impedir mudar o evento. Então você pode criar esse tipo de coisa. Aí você pode definir, por exemplo, conceitualmente, locais, por exemplo, eu tô aqui com Charles Dickens, tenho essa mulher possuída por um alienígena que hack, isso vai mudar a história? Provavelmente não, a não ser que eu morra mesmo pra ela e o Charles Dickens morra e ninguém possa avisar e vazar pra correr, entendeu? Mas aí isso é tudo uma questão de ajuste de cenário. Isso é muito mais conceitual, porque isso em termos de regra realmente não dá pra você resolver muito bem isso em termos de regras. Mesmo com o Fate, o máximo que você teria era a gente tentando sobrepor um aspecto com outro aspecto, superar um aspecto que já tá pra criar um outro aspecto, pra ir depois uma outra pessoa tentar recuperar aquele aspecto sobrepondo o teu e assim sucessivamente. Barato muito louco do espaço-tempo coisado. O que eu ia falar é o seguinte, enfeite tem uma coisa boa. Quando você faz a sessão zero, você estabelece o corte claro com os jogadores. E é discutido até onde vai esse corte. E aí que você entra nas tais verdades narrativas. O que também você pode também apelidar de pontos absolutos dentro da história. Então, muitas vezes na sessão zero você faz não só o recorte de tempo, como o Fábio diz, mas também o recorte de qual é a relevância dos jogadores para o cenário geral. O nível de poder, nível de epicidade, tudo mais. Sim, a relevância. Quando você está falando de adaptação, você está falando em relevância. Por que isso? Você está adaptando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma obra colossal, tá desde a década de 60 por aí, ela já teve uns 4 sistemas de RPG diferentes, e não estou falando de Guerra nas Estrelas, estou falando de Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas, você tem uma premissa que é os jogadores quase sempre serão membros de da ponte de uma nave. E aí, dependendo do jogo, você tem o pessoal que é ponte, o pessoal que é missão avançada, aí você faz duas fichas, intercala as duas, depende muito do jogo. O ponto é, você, na discussão que tem que ser feita, então falando de Guerra nas Estrelas, você tem que saber qual é a relevância da nave de vocês para a situação da paz galáctica. Tipo assim, se o jogador fala o seguinte, então, mestre, sabe as jacas? Não é jaca, é sapato. Meti os dois pés na jaca. Estão metendo os dois pés na jaca, que a gente está chamando jaca de Lobotan, entendeu? Aquele salto torturante. Não importa, a gente quer ser épico, então, mestre, nosso recorte é, sabe Enterprise, sabe Estação 9? Eles estavam contendo as besteiras que a gente começou. Nós, a gente é importante na galáxia nesse nível. A gente não é gente da paz, a gente é gente da discórdia. Mas foi tudo por acidente. Você acabou de dar a premissa de Voyager, até onde eu sei. Xiu! Fica quieto. Essa questão também, inclusive com esse comparativo que o Fábio fez, é importante para ressaltar uma coisa. Quando você estiver fazendo esse tipo de coisa, escolhendo um recorte, lembre-se sempre que sempre vai ter um jogador que sabe mais do que você. E é por isso que você tem que estabelecer o corte, porque aí, por exemplo, o cara chega, mas aqui nesse ponto de Voyager, tá com a 5 de 9. Não tá com a 5 de 9. Eles não tiveram ainda contato com o corte. No livro tal, naquele momento, Tem um sujeito, tem um tipo de jogador que enche o meu coração de um sentimento puro, é puro ódio. Que ele chega assim do tipo, você tá fazendo a mesa, não sei o quê, e de repente o jogador não tá jogando no furo da sua lógica. Ele tá jogando, tá fazendo de tudo para que um evento que você não tava querendo colocar aconteça. E aí, tá lá o jogador colocando ponto de destino para atrair atenção de não sei o quê, tá lá o jogador querendo fazer caquinha porque sem motivo nenhum, nem para ganhar ponto de destino nem nada, mas fazer caquinha para piorar as coisas. O jogador mudou o aspecto dele da ficha e está compilindo aquele aspecto para que certas coisas aconteçam e aconteça exatamente como aconteceu na ficção. E só para ele poder ter o prazer de tipo, eu parei a vinda de fulano. Ah, é o cara que, por exemplo, quero conter uma invasão, quero conter a ascensão do Sif, quero matar Voldemort no... Vamos matar Hitler! É, ou pior ainda, voltando aqui para Dr. Who, é o sujeito que eu quero, na verdade, ser um mestre, não sendo um mestre. Tem muito. A pessoa que quer manipular tudo e quer fazer tudo como fosse o playground pessoal dela. E esse é um risco que você vai ter. Esse jogador adora colocar a chave inglesa nas engrenagens e ver a máquina quebrar. Eu vou ser bem sincero, eu gosto às vezes desse tipo de... Eu gosto. Porque assim, a gente tem que também entender que às vezes o cara realmente, assim, é por isso que eu disse lá atrás que tem que também, e aí é importante enfatizar que eu vou bancar meu momento Steve Ballmer, sessão zero. Por isso que é importante a sessão zero, porque você vai estipular, ok, a gente vai jogar, pegando Star Trek, a gente vai ser a Voyager, ok, que momento a Voyager? A gente acabou de chegar no quadrante? Não, um pouco mais pra frente. Ah, tiver um contato com tais... É, Alice. Um pouco mais pra frente. Tiver um contato com os Borg, é aí que a gente quer jogar. Ok, a galera quer realmente ver a sete de... A razão, mas enfim. O pessoal quer isso, quer ter contato com o Borg, quer tentar destruir os Borg, coisa do gênero. Beleza. Você estipula, ok, a partir daqui tá... Pra trás tá valendo, beleza? Beleza. Só que aí, eles não podem... Aí você vai ter que tomar esse cuidado. Tipo lá, ó. Lembre-se, o pessoal da Voyager tem o mesmo conhecimento dos Borgs que o pessoal da Federação antes de eles terem de eles chegarem no quadrante Delta. Eu acho que é o quadrante Delta, me confirme. Depois. E ter esse contato mais profundo com os Borgs, que tem um problema e eles recebem a 7 de 9 para entrar em contato. Então é importante isso. Você ter essa definição do que tá valendo. É a mesma coisa. Eu entendo o Rafa que é esse problema, porque esse jogador que quer matar o Hitler, normalmente ele já sabe aonde o Hitler vai estar, mesmo que seja um metagame, entendeu? E aí, eu vou ser bem sincero e falar. Eu vou sugerir uma utilização de ferramenta que o pessoal odeia, mas aí vale utilizar a ferramenta do ogro quântico. Você fazer o reverso ogro quântico. Ah, os caras estão aqui. Cadê eles? Então, né? Em algum momento eu disse que eles estariam... Ah, mas você... Cara, vocês não sabem onde eles mas estão. Mas historicamente ele estava nesse local. Aí, você ativa a tecla F. É o F13, né? Não. Você aperta o F13. Gente, primeiro que é F13 é Alt-GR mais F1. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que vamos pegar o exemplo do Hitler. Hitler estaria nessa sala. Os jogadores, vamos com tudo nessa sala. Meu irmão, vocês não podem falar. Não, pô, algum sentinela notou o avanço de vocês, alertou o cara, ele correu. Vá atrás agora, filha da puta. Aí alguém, que eu não vou dizer quem, Cicerone, diz pra mim que... Ah, mas aí você está sendo punitiva com o grupo à toa. Porque você... Não. Nesse caso, não. O caso é, se você tem que tomar cuidado pra que... Ah, o grupo bolou uma estratégia interessante. Que você não quer ter que lidar com ela. Então, você usar essa estratégia contra o grupo repetidas vezes só pra eles se arrependerem de ter ela criado, isso é ser punitivo. Não, isso aí é ser punitivo. Mas, por exemplo, até vamos pegar aí, é legal porque existe um episódio com esse nome, Doc. Vamos matar Hitler. Oh. É aquela boa história, afinal de contas, é assim, você vai lá pra matar o Hitler, no final das contas você descobre que tem a River Song a Mels lá, que é amiga dos Pond, que quer matar o Hitler, vai lá, regenera e vira River Song, e ela quer matar o doutor. E aí, enquanto isso, ela quer aproveitar que, já que ela tá no... Já que ela tá ali, ela vai indo pra um bar mitzvah gay para um judeu inválido, ela pensou, porra, o Reich é muito chato, vou ali matar o Hitler. Então, é uma das cenas mais épicas de Doctor Who. É uma das cenas, assim, que você vê o porrete sendo depositado na mesa a 9,8 metros por segundo ao quadrado, vindo da estratosfera. Então, mas é aí que tá o detalhe. Eu acho que, assim, por isso que é importante você estabelecer um acordo, ó. Daqui pra trás, eu vou entender que tudo tá valendo. Daqui pra frente, não é necessariamente isso. Se o cara não concorda, aí você fala, ok, você quer matar Hitler? É isso que tu quer? Beleza, então vamos ver. Você vai matar Hitler. A primeira aventura vai ser, vamos matar Hitler. Ok. A segunda aventura é o quê? Todo mundo vai se perguntar. Então, né, vocês mataram o Hitler. Vocês descobrem que o Hitler era um bunda e quem tava mandando na bagaça toda era o Goebbels. E aí ele fala, ah, quer saber? Eu não precisava desse fulano mesmo, agora eu vou mandar nessa bagaça. E pior a coisa. Cara, tem outra coisa também que você pode fazer se você tiver muito improvisation. Ah, vocês mataram o Hitler? Legal. Vocês mudaram a história, tudo que vocês sabem já não vale mais porra nenhuma. Sabe onde isso acontece? Isso é interessante. E eles deixam isso muito claro. Castelo Falkenstein. Em Castelo Falkenstein, o principal evento, assim, que é o evento que realmente marca tudo no cenário, é a Batalha de Königsaig. Pra quem leu, Falkenstein tem toda a história lá, só que na Königsaig de Falkenstein, a Baviera venceu. Por quê? Porque o Thomas foi pra lá, eles descobriram toda a questão dos motores mágicos e coisas do gênero. Na nossa realidade, quem venceu foi a Prússia. Que essa é a batalha que todos os historiadores afirmam que foi a batalha decisiva para a unificação da Alemanha. O próprio Thomas fala, sem você cair, não há unificação da Alemanha. Sem a unificação da Alemanha, não há uma guerra, não estoura uma série de conflitos por toda a Europa, começando com o Bismarck tentando provocar a França. Com esses conflitos, não há um maluco que mata. Sem a morte do Arquiduque Ferdinando, não há a Primeira Guerra Mundial. Sem a Primeira Guerra Mundial, não há um louco, um pintor maluco, não vira a pior pessoa de todos os tempos. E sem isso, não estoura uma guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial. Se a Segunda Guerra Mundial não se estoura duas bombas atômicas do nada, sem isso não há um conflito entre da Guerra Fria e coisas do gênero. E aí você vai fazendo alterações históricas que você chega num ponto que você não tem com mais condições de calcular. Sim. Aí o resultado, você simplesmente só segue o bonde e vê o que acontece, porque... É, se eles decidirem matar Hitler, você vai ter que... E é importante isso, gente. Se você for adaptar esse tipo de situação, você tem que... Você vai tocar o bonde. Ah, eu defini, por exemplo, vai pegar Harry Potter. Talvez Harry Potter seja legal. Harry Potter, os personagens de vocês são alunos do mesmo ano do Harry, estão na Ordem da Fênix e querem ajudar o Harry a invadir o Ministério. Legal, eles também sabem de todas as merdas, provavelmente sabem de partes da profecia, da questão da profecia e coisas do gênero. O que eles vão fazer com esse conhecimento? Ah, a gente vai formar uma segunda armada de Dumbledore pra ajudar o Harry se a merda explodir. Legal. Ah, não, a gente quer matar o Harry pra que a profecia não se cumpra. Também, você mata o Harry. Legal. E aí, o que vai acontecer? Provavelmente uma das Horcrux vai estar liberada. Vai ter sido totalmente destruída. E aí é que tá o detalhe. Aí é legal também, eu falei. Lembra que eu falei de... Às vezes é legal você pegar essas coisas. Ah, as Horcrux. É possível que elas existam? De repente elas existam. E na hora que eles matam o Harry, eles liberam uma das Horcrux. E você não tem um Voldemort, você tem dois Voldemorts pra lidar. Então, mas aí é nessas horas que eu invento essas merdas. E aí uma pessoa que eu não vou dizer quem, diz que eu tô sendo punitiva com os jogadores. Você tá sendo maluca e punitiva. Aí gente, eu falo gente, assim, gente, menos DR, menos DR e mais ação, sim, entendeu? É, apesar da DR estar interessante, é, acabou a pipoca. Então, bora então. Uma última dica, gente. Eu vou dizer sempre, oh, Toodles! Gente, lembre-se, todos os módulos do Fate possuem alguma coisa útil. Forme o seu arcabouço de regras, porque às vezes vai ter aquele infeliz, um momento que... esses momentos que a Palomita adora, que o cara vai resolver matar Hitler e você vai... e vai zoar o teu cenário. Se você não tiver um arcabouço preparado, vai ser aquela hora que você... Ei, gente, hoje acaba, daqui a umas duas semanas a gente volta, porque eu vou ter que ver o que que tá acontecendo aqui, o que que a linha do tempo vai mudar. Porque vocês acabaram de matar Hitler, tipo, agora não vai ser uma guerra fria, vai ser uma guerra quente, porque os aliados ficaram todos se achando, e agora vão partir pra cima do Stalin. O Stalin não é também uma pessoa muito bacana. Que isso, gente. O homem de aço, camarada, é uma grande pessoa. Então, ele é uma grande pessoa. Você não pergunta isso pro Toxic não, tá? Então, mas aí é que vai ter esses detalhes. Você vai ter que ter esses arcabouços, porque aí você vai ter que se virar. E outra, você ter teu Toodles, como eu digo, sua caixinha de ferramentas, te ajuda, ok. Na sessão zero, os caras falam, ó, Potter, mas em... vai, eu vou colocar uma coisa aqui. Em 2070, numa adaptação que vai misturar elementos de cowboy bebop. Ok. Eu não sei que vocês beberam, mas eu quero um litro, por favor. Eu tenho fanfic disso, gente. Eu tenho fanfic de Harry Potter. Eu não faço perguntas. É fanfic. Eu aceitaria porque fiquei curiosa. Não, aquela história. Você pode... ok. Num mundo onde tem uma caralhada de gente, tá todo mundo ocupando espaço, porque a porra da lua foi explodida, tipo, você vai começar a pensar coisas do tipo, ok, explodir a lua. O que isso vai mudar? Bom, provavelmente todo mundo vai ter que sair da Terra. Isso vai incluir os bruxos. Como é que os bruxos se mandam sem dar da telha? Ah, os caras inventaram um mecanismo de passar vassoura pelo portal. Ou eles começaram a utilizar até que trouxa também junto. Ou então os dois, ou nenhum. Eles continuaram na Terra e aproveitaram que estão sozinhos. Ah, mas e os caras que são bruxos, que por exemplo moram em Júpiter? Como é que isso mexe na astrologia? Aí você vai ter que definir isso. E você ter esse kitzinho de ferramentas, o teu Toodles, em termos de regra, vai te ajudar quando alguém tiver essa ideia genial e você... ok, e agora? E agora, José? É, vamos lembrar que Sessão Zero é tua maior aliada e tua maior armadilha. Porque pode ter um jogador que vai virar pra você e vai falar, então, eu vou fazer a mulher gato, né, Rafael? Eu adorei isso. Você não, cara, tá entendendo. Não precisa ir muito longe. Quem lembra do... e a gente tá devendo ir. A gente vai fazer ainda. Quem lembra que a gente fez Down Hunters vai lembrar muito bem que no Spark, Fifo, Rafa e o velho Lich meteram coisas relacionadas a sci-fi. Eu que fui o gênio e joguei contos de fato. É, não, total. O Fifo tava numa de Mass Effect. Vamos colocar nomes ao bolso. Mass Effect, tanto é que nasceu a nave de lá. Era pra ser uma tal de N7, uma Normandy. Entendeu? Eu tava virado de duas temporadas inteiras de Star Trek na veia. E o Paulo do tipo... ele, Paulo só foi. Eu tenho essas duas ondas estão vindo aqui, eu tô pegando a prancha e eu vou surfar nelas. Aí o Fábio que foi o quebra-mar, entendeu? O Fábio que foi o quebra-mar que colocou conto de fadas. E aí, de repente, não ficou bom a ideia? Então, é esse que é o detalhe. Por isso que é você ter que tomar cuidado nessas coisas, gente. Acho que a gente até falou bastante sobre como fazer suas adaptações, né? Mas acho que a gente pode falar agora sobre uma coisinha que é interessante. E quando você pega algo pronto? Isso é bem importante É bem importante isso, e aqui a gente volta um pouco atrás, a gente não vai falar só de... A gente vai usar exemplos em Fate, por motivos óbvios, mas a gente não vai falar só de Fate. Vamos lá. Quando você pega um cenário, você vai ter que ver o detalhamento daquele cenário que o jogo traz. Porque alguma... O livro básico de todo jogo que é baseado em cenário, em teoria, deve trazer ao mínimo sobre como aquele cenário funciona, pra de repente... Porque senão ele vira um jogo pra iniciado, ou seja, se você vai partir da premissa, por exemplo, que se alguém fizer uma adaptação de Naruto, ele vai contar minimamente a história dos ninjas, dos shinobis, até chegar no Naruto. Ele pode não entrar em detalhe de raposa, nove caudas e das guerras ninja e de fulano e dos Hokage, dos caramba quatro, mas ele vai dar mínimo cenário, mínimo detalhe. Pelo menos então, pincelada, né? É. E aí é que é legal a gente fazer uma comparação entre dois livros do mesmo cenário, em teoria no mesmo sistema. Dresden Files RPG da Fate 3 versus Dresden Files Accelerator. Duas visões bem diferentes da mesma coisa. Sim. E duas visões que são assim, até interessante, porque se você pegar o Dresden Files RPG, ele é um tarugo. E na teoria, você pode pegar aquele jogo sem ter nunca lido Dresden Files na vida, e o que tá lá vai te tocar numa aventura de Dresden Files. Com o Harry, com o Dresden, com os vampiros, não sei o quê, com tudo que inclui, certo? Na teoria, sim. Na teoria, sim. Entretanto, no Dresden Files Accelerator, a visão é: e se eu quiser jogar algo similar a Dresden Files? Um elemento de Dresden Files, mas não necessariamente falando de Dresden, falando dos vampiros, falando do... Vamos colocar da seguinte maneira, Fábio. Eu li, eu ainda tô lendo, sim, eu tô no quarto romance. Aliás, Dresden Files me fez eu querer ler Dresden, os romances originais. Basicamente, o contexto do acelerado é... Então, gente, vamos jogar no universo de Dresden Files, fora de Chicago, que é essa a diferença. É o mesmo universo, tá tudo lá, com todas as dores de cabeça, o Conselho Branco, a Guerra dos Vampiros, o problema das guaricriaturas, as fadas sendo mais piradas e filhas da puta do que nunca, tem tudo isso. Só que tem a diferença é que o Dresden não tá lá, logo você não tem as amarras que a presença do Dresden faz no cenário. Na prática você tem as fichas dele, mas não necessariamente usar. Uhum. É como aquilo que você falou, foi. Não foi você, foi Fábio. Jogar o True Blood fora de Bonchamps, né? Sim. Uhum. Sim. É aquela coisa. Ideia. O que você quer fazer? Você quer jogar com o Dresden ou quer jogar no cenário do Dresden? Você quer usar aqueles elementos de mundo ou você quer usar os elementos da mídia oficial? Que, por exemplo, eu terminei de reler o primeiro volume de Dresden agora, há pouco tempo. Eu já tinha lido ele mais outras duas vezes. A primeira vez eu fui aos trancos e barrancos, a segunda foi para o áudio, a terceira eu fui lendo no papel para poder pegar mais detalhe. Basicamente, a história toda é uma aventura de RPG. E que você pode adaptar. Isso inclui até o bendito incidente da poção de amor, que não era pra estar. Que é basicamente poção de amor. O que aconteceu com a história da poção de amor? Alguém teve uma falha e pediu um sucesso a custo. Tá lá. É exatamente uma aventura de RPG. O primeiro romance do autor, o primeiro, foi o trabalho final de conclusão de faculdade dele. E ele lançou isso, e isso virou um romance, foi publicado, ganhou prêmio, virou febre literária e o cacete A4. Virou série com direção do Cage. Gente, eu posso confessar uma coisa aqui? Eu tô me sentindo muito nesse momento. Que eu nunca nem ouvi falar. Sério, me bata. Eu não te bato, eu te instruo, eu te passo os... Eu te passo onde você pode ter acesso de uma eu forma tenho, tá mais ou menos legalizada os arquivos para você ler. E aí, vou continuando, né, gente? Por isso é que, por exemplo, quando você pega um livro de adaptação, em geral ele vai trazer E isso é importante, porque assim como muitas esquemas de aventuras prontas, às vezes é legal você ler um que tá ali de cenário, mesmo que você não conheça nada daquela mídia, pra ter uma noção de que tá, que, de que apita a banda top. Eu vou falar, por exemplo, aqui, Wearing the Cape. Meu queridinho do coração. Quando eu peguei Wearing the Cape, o RPG, no beta test, eu não conhecia nada do cenário. O que me deu a ideia do cenário foi ler o que tava no manual. Aí eu pensei, ok, Marvels e tal, como é que eu vou mexer nisso? Nunca foi muito a minha praia. E eu falo até hoje, eu peguei um gancho chamado Hero San... Falei, puta, como é que ninguém teve a ideia de fazer isso em quadrinho mesmo? Um grupo de super-heróis que, na verdade, não tá combatendo crime ou combatendo grandes vilões. Não. Ah, rolou um desastre. Precisamos ir ajudar o pessoal do Médicos Sem Fronteiras ali, sabe? Eu sei que existem arcos soltos, tal, 11 de setembro teve um monte de história de Homem-Aranha ajudando no resgate, X-Men ajudando no resgate, todo mundo ajudando no resgate, mas tipo, não teve, não tem uma coisa consolidada sobre tipo, ah, existe um grupo de heróis que o objetivo dele é esse. E é ali que eu falei, não, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero explorar. Não, e você pegou um elemento que é algo existente no cenário. Sim. Outro cenário que tem isso, é legal, porque dá pra coisa interessante sobre adaptações e como as coisas podem mudar dependendo do caso, é a iHunt. Nosso maior xodó, né? Sim, a nossa vida. O novo bebê. Então, as zines mais recentes da Olivia e da Filomena estão focando em uma ideia muito interessante. O que seria iHunt sem iHunt, sem o aplicativo? No iHunt, ele diz, ah, já existia caçada de antes da existência. E aí elas começam... Sim, antes do app já tinha caçada, porque já existia amor. E aí, elas se propuseram assim, porque elas criaram as zines e elas estão fazendo a ideia de seasons, né? Teve a primeira season, do 1 ao 8, agora depois foi do 9 até o 12, que foi do ano passado. Elas só encerraram o passado, porque o primeiro season foi fechado no início da pandemia, depois colocado o resto na Season 2. E sim, estamos datando esse episódio, ainda estamos com o Covid por aí. E a Season 3, que é a que começou agora em janeiro e recentemente, elas querem fazer por década. Então, por exemplo, a primeira década foi em 1930. Ok, o que quer ser um caçador de monstros depois do... durante a grande Depressão, pegando seus efeitos? Porque é aquela história. Opa, desculpa. Não, é aquele momento que bateu assim, caraca, eu posso estar apaixonada por essa ideia e querer jogar isso hoje? Olha, eu também tô querendo. Tem as zines, querendo ou não, a gente tem muita ideia por aí. E são ideias que você pode trabalhar e comunicar facilmente. Vamos Sim. lembrar também que a iHunt começou, antes de RPG, começou com uma série de romances, tá? Sim. E os romances, você não... Novamente, o iHunt, o livro de RPG, não te obriga a ler iHunt, porque você não precisa ser um iniciado em iHunt pra ler, pra entender a premissa do jogo. A premissa do jogo é você é uma pessoa completamente fodida e que tem que matar monstro, porque é isso pra morrer de vez. E, você ou eles. É, e aquela história. E muitas vezes a tua escolha provavelmente vai ser de merda. E isso elas enfatizam nas das décadas. Porque, por exemplo, uma das coisas que elas ligam, por exemplo, é a ideia de que muitos caçadores dos anos 30 ou eram ligados a as gangues de máfia que começavam a tomar de vez, ou eram ligados, por exemplo, a sindicatos, vai, de via e coisas do gênero, ou eram andarilhos, porque existiam as robo-networks, que é as redes de conversa, de fofocas entre os andarilhos, entre os vagabundos. E aí você tem, por exemplo, recentemente, também conhecido como semana passada, essa semana passada, saiu dos anos 50. Aí você pensa, pô, mas não é uma época muito áurea tal nos Estados Unidos? Bom, de certa forma, se você é uma pessoa branca, cis, hétero, classe média, em geral, você tem Guerra da Coreia, você tem comitê de atividades anti-americanas, você tem a questão de um começo de movimento de um princípio do movimento civil pegar, começar a pegar pegar momento para começar a tentar romper as leis de Crow. Você tem a questão de leis anti-sodomia, anti o casamento misto e por aí fora. Então você vê que, tipo, espaço para pessoa ser ferrada tem. E aí existe, obviamente, uma revista que é uma revista para mulheres ela é vendida com a ideia de que é uma daquelas revistas caradas de fotos de grandes atores, receitas de comida e compra aqui seu novo machado e aproveite para levar um pó que vai remover o sangue do vampiro que você deixou na saia. Simpático isso. A ideia é ser uma dona de casa que mata, que caça monstros enquanto o marido está na guerra para manter o estilo de vida e sustentar os filhos. Nem isso. Estamos falando de década de 50. Década de entre 30 e 50 teve uma enorme recessão. Não estamos falando só de guerra, não. Então, você está literalmente falando, você é uma dona de casa que está dobrando com o segundo emprego, o seu conforto é você imaginar que Cary Grant não é gay e que provavelmente quando você chega em casa, você está reclamando de que a porcaria da matilha da sua vizinhança está agindo que nem fosse um bando de gangsters, tirando tudo, e o pior de tudo é que a matilha em si são os rejeitados da matilha, porque ela propriamente dita foi para a Europa matar nazista, entendeu? Então só tá lá os rejeitados da matilha, os coxos, que estão agindo que nem gangster para tirar o seu dinheiro. Aí você vê que por 25 centavos você tem uma machadinha com fio de prata. E que, teve o massacre de 66 estudantes que estavam indo para a faculdade por um maníaco com uma serrote. Com um serrote, porque para ser tosco, vamos ser tosco com estilo. Sim. Então, e aí, e obviamente, e é legal que eles até transportam os clichês dessa época. Então, gente, é aquela história. Na Blue Book, você pode ver que alguém está reclamando que em San Francisco, em San Genaro, né? Nas praias de San Genaro, foi avistado um monstro gigante, um lagarto gigante que está ameaçando invadir a cidade. Imagina o dono do resort o quanto ele pagaria para que alguém eliminasse essa coisa. Ou ainda melhor, transformasse ela em atração. Se pegasse um macaco gigante, então, para fazer parceria, cereja do bolo, né? Sim. Então... E é isso que é legal quando você percebe como, tipo, às vezes é engraçado, né? Porque você, é o que eu falei muitas vezes na comunidade. A ideia do iHunt não é sobre o aplicativo. Ela é sobre você ser uma pessoa completamente descaralhada, tá muito cheia de problema e ter que se virar nos 30, mesmo que isso envolva colocar tua cabeça a risco pra matar algo que quer devorar teus fluidos corporais e utilizar tua pele como roupa. Pra pagar as contas. Pra pagar as contas. É, basicamente é isso. Aham. Uhum. Porque provavelmente... Ou seja, tirando a parte dos monstros, minha terça-feira. Não, mentira, gente. Mas tá quase. Então. Vocês estão o quê? O criador de gatos é pra churrasco, né? Não. Então, gente. Mas é isso. Então o iHunt é legal sobre isso. Porque também é aquela história. Ah... Então quer dizer que, por exemplo, meus caçadores de monstros têm que ser uma pessoa completamente... Tem que ser uma pessoa totalmente ferrada, de minoria, que só ferra todo o tempo todo? Não necessariamente. As zines do iHunt são legais por causa que elas vêm explorando temáticas. O que é você ser ferrado? O que é você ter pouco... problema demais e pouca escolha de menos? E ainda assim você tentar se virar nas coisas. Tem... O módulo sobre mães é uma coisa deliciosa para ler. Os módulos velhos... A estrada. A estrada, para quem gosta de Supernatural. Então, na estrada, você pode ter dinheiro à vontade. A estrada ainda é estrada, e a estrada quer dizer que você não tem recursos. Você tá na desvantagem. É, a estrada te ataca. Aquela história, para quem gosta de Jack Kerouac... É aquele momento que você vai entender como ele fez tudo aqueles da merda. Pois porque é, aquela, gente. Porque aquela história, de repente você tá indo pra uma caçada no tudo Judas de Arkansas. Sim, gente, não é Arkansas, é Arkansas. Isso depois de muito tempo. E você tá em San Genaro e você pelas pistas que passaram pra você, provavelmente um demônio inca, você vai ter que pegar o único dicionário que existe na biblioteca de Quechua e tentar aprender Quechua no meio do caminho pra lá. E o teu sendo você o envio link. E o teu parceiro cavaleiro tá de saco cheio porque ele tá com a bunda sentada na cadeira do motorista há 4 horas olhando a estrada e, tipo, nada acontece, feijoada, e que ele vê são plaquinhas de propaganda de posto de gasolina de segunda categoria. Ah, sim. E sem contar que é uma... Porque, afinal de contas, você tá passando pelos Estados Unidos inteiro, não tem nada à direita, não tem nada à esquerda, não tem nem curva na porcaria da estrada. É uma linha reta que você, se você pestanejar, você vai cantar pneu e você vai ser almejado por um caminhão de 18 eixos. Porque só tem isso e você na estrada, e mais ninguém. Ou você vai parar no meio de uma vala que você nunca mais vai tirar o seu carro dali e a areia vai ter nascido dentro do seu carro, né? É, e provavelmente você vai tentar achar que você entrou numa cidadezinha onde todas as pessoas estão praticando algum culto bizarro. Então, isso tem um nome, é um gênero literário chamado gótico americano, tá? Beijinho no coração de quem curte isso, mas se você não curte, a dica é, você já curtiu, porque metade das histórias de você entrou numa cidade que todo mundo é estranho isso, e todo mundo te trata mal, é total isso. E a cidade, claro, é decadente. Eu acho que assim, se vou... Opa. Eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Faltou alguma coisa na pauta? É isso que seria interessante. Alguém tem mais alguma coisa? Porque a gente tá com bastante tempo pra variar um pouco, mas... Eu acho que eu vou fazer um encerramento aqui, que é basicamente uma soma geral, que é adaptar não é impossível, gente. Adaptar não é complicado. Adaptar só precisa de duas coisas. Um propósito na sua cabeça, do tipo assim, para que é aquela adaptação? Porque tem muita gente que adapta como exercício de conhecimento de sistema, e apenas isso. E, segundo, o que você vai precisar para adaptar junto com seus jogadores? Porque uma adaptação nunca é uma pessoa só fazendo. Se você não colocar o grupo no meio... provavelmente você vai ter aquele sujeito que vai forçar eternamente aquela situação que vai resultar em vamos matar Hitler. Sim. Não só isso, você também vai acabar... Se isso não acontecer, você vai ficar frustrado. Se você fizer a sua adaptação sem o grupo vai para todos os lugares, menos para aquele lugarzinho que você colocou, aquele pontinho da história... que é exatamente o que você queria contar e não aconteceu. Isso me soa principalmente. Não, né? Isso me soa tão normal. Né? E principalmente quando você fizer a sua adaptação, tenha em mente que em algum momento os jogadores vão fazer algo que vai foder a porra toda. Você vai ter que jogar tudo que você já conhecia pelo cenário pela janela. E seguir a máxima do Apocalipse World. Jogue pra ver o que acontece. Ou que o próprio Hicks diz no início do feat básico. Diga sim e role o dado. Aham. Uhum. A questão de adaptação é essa. Então você tem que também ter essas... Como a gente mostrou, né? Essas preocupações sobre o que você quer fazer. Ah, a gente quer viver a Guerra do Anel. Ah, a gente quer estar naquela batalha. Ah, a gente quer só estar andando pelo... vendo lá toda... tá caminhando pela primeira Era dos Homens e andando Beleriand até... E Celsenho, fazendo todo Beleriand e Celsenho. E, de maneira geral, é isso. As adaptações são importantes por isso, porque chama atenção muita gente. Todo mundo, eu acho, que tem esse lance. Até porque, por exemplo, mesmo no cosplay, né? Pra quem sabe, eu faço cosplay. É isso, de certa forma. É você querer viver... De certa forma, eu quero ser o Naruto, quero ser o Mickey, quero ser a Sininho, quero ser o Master Chief, quero ser um personagem. De certa forma, o RPG fundamentalmente é isso. Então, não existe nada errado em fazer adaptação. Você pode, sim, pegar adaptações prontas, é ótimo. Fazer suas próprias adaptações também é ótimo, porque aí tem o teu sabor. E você, e aquela história, só vai ter que tomar muito cuidado com o que você quer e deixar bem claro como que a banda vai tocar. A adaptação é sempre um jogo de cuidado com o que você deseja, entendeu? Porque você pode conseguir exatamente o que você deseja. E às vezes aquilo ali pode fazer você ficar com ódio de uma série, não sei, acontece, você nunca mais conseguir assistir um episódio da sua série favorita. Já aconteceu comigo, Highlander alguém. Eu não consigo lembrar de nenhuma série que eu tenha adaptado que cheguei nesse ponto, mas teve situações de eu querer mandar o jogador, pegar o jogador e sair, baixar o ringue de luta livre e a gente sair no tapa ali mesmo. Não, cara, eu já consegui. Agora sou eu que vou entregar a idade, mas eu já fiquei sem. Lembra da época do Highlander? Então, eu nunca mais consegui assistir nenhum episódio da série. A série. Eu adorava a série. Passava na Globo. Eu sou velha. Não, tudo bem. Enfim. Mais alguma coisa? Ou podemos partir para a final? Considerações finais, né? Considerações finais. Alguém quer. Se ninguém mais tiver para acrescentar. Ninguém tem um evento, ninguém tem nada, uma participação especial. A gente vai ter o. Eu tenho. Tá chegando aí, Dia Nacional do RPG, né? Pra quem aí. Ano passado foi bem conturbado, por causa que foi bem na hora que as coisas da pandemia complicaram e começou lockdown, vem lockdown, não vem, coisa do gênero. Então foi bem complicado, mas esse ano vai ser online. Eu tô aí com uma proposta levantada com o pessoal, acredito que vai rolar, que é, pra quem conhece, eu tenho o que eu chamo de experiência Fate, eu já fiz isso algumas vezes em alguns eventos, que é basicamente pegar e ir do zero, a gente criar um cenário juntos, criar os personagens e jogar uma aventura naquele cenário do início ao fim, digamos assim, zero a 100. Irado, isso é muito maneiro. A primeira vez que eu tentei, eu fiz com Fate acelerado, não ornou tão bem quanto eu gostaria. Então eu vou fazer com minha adaptação, o Dry Fate, né? Pra quem conhece, é um Fate que eu uso, que é uma versão do Fate que eu uso, por exemplo, elementos de você associar a perícia aos seus aspectos. Então você rola o que é relacionado àquele aspecto em cima da perícia, daquele nível de perícia. É utilizar condição ao invés de extrair as consequências para acelerar combate e deixar ele mais e coisas do gênero. Mas de maneira geral é isso. Dia 28 e 29 eu tô, pelo que eu lembro que foi comentado comigo, tá, 27 e 28 eu vou ficar 7 de fevereiro, pelo que eu tô lembrado. Certo. Então vai ser isso, muito provavelmente, tudo correndo bem, vou estar eu não vou, enfim, vocês vão estar sabendo disso, porque eu vou anunciar isso nas comunidades, coisas do gênero, fechando tudo direitinho. E a ideia é essa, a gente fazer um jogo do zero, tudo direitinho. Tipo o que a gente ia fazer na edição de aniversário. Era a ideia da edição de aniversário, mas acabou não rolando. Sempre tem ano que vem. Sempre tem um aniversário do ano que vem. Sempre vai rolar alguma coisa pra frente. Mais alguém? Não, gente, não. Eu sou a criatura que tá mais parada no mundo do RPG. Então, eu ainda não sei aonde, em qual subgrupo eu devo estar no Nacional de RPG. Mas eu devo mostrar alguma coisinha. Esse ano eu tô fazendo Fate, eu vou trazer de volta uma aventura minha de evento, que era de outro sistema e que tô colocando pra Fate. Eu espero que seja, no mínimo, pra vocês, tão divertida quanto ela costuma ser pra mim. Cerone. Então, gente, eu espero que vocês tenham apreciado este episódio. que vocês tenham se servido bem das sugestões e considerações que apresentamos com a questão das adaptações, de como trazer a sua obra favorita para o seu sistema de RPG nesse momento, qualquer que seja. Só enfatizando três pontos: conheça bem o sistema, conheça bem o cenário, saiba que vai ter um jogador que sempre vai saber mais do que você, e sim, ele vai saber, e esteja preparado para jogar tudo pela janela e improvisar quando os jogadores matarem o Hitler. Não deixe ninguém matar o Hitler, é importante. Não, e se matar o Hitler, por favor, faça isso de uma maneira para provar que, algumas vezes, socar nazistas nunca é demais em grande escala. Exato. Só existe um nazista e um fascista bons. O aquele, morto. Aquele que você espanca até o sangue dele virar adubo para nascer a comida da população. Beleza, então, gente. Bom, com isso, lembrando, vamos dar o recadinho sempre, né? A comunidade do Facebook, Movimento Brasil, página do Facebook do Fate Masters, o e-mail. Comunidade do Discord do Fate Masters, do Movimento Fate. Temos o Telegram também, apesar de estar parado, o WhatsApp está um pouco mais agitado. E lembrando que a gente tem no FateMasters podcast@gmail.com. Lembre-se sempre, críticas, elogios, livros de RPG e Fate, livros de cenário interessantes que vocês acham que da adaptação, propostas de compra disso aqui. E acima de tudo, né, a gente está voltando em 2021, ainda estamos em pandemia, permaneçam em casa, se cuidem, se protejam, esperem um momento para se vacinar, e quando chegar a vacinação, se vacinem, para que a gente possa sair dessa todos juntos e continuar sempre lembrando que quanto mais Fate, melhor, né, galera? Sim, com certeza. Quanto mais Fate, melhor. E é isso aí, pessoal. Boa noite. Bom dia. Let's go.